tempo não para. A mamãe, tô na área. Ninguém me ferra. Cadê o gol? Tá na área, tá na área. Quem não vai de você? Roberto, vai tomar. Ô, cabeludo! Eu não vou me agarrar, boy! Eu não vou de você! Tá falando sou eu, viu? Delegado de calça curta! Eu não vou de você, Beto! Aumenta o volume aí, cabeludo! Deixa rasgar os ares da minha olhos esbugalhados, gritos estralando as sandálias. Tiro pra tudo que é lado, se joga no chão, corre, corre na baixa. Ninho de cobra, pra não ser pecado tem que ter muito reflexo. Dominó pro ar, banca virada dentro do boteco. Coração acelerou, sentiu a quentura do projétil. Bate-papos, crianças, estava tudo quieto. De repente você tem nada a ver, você recebe a galinha pulando. A violência não para, a bala perdida quem vai te achando. Muitos se safaram e outros foram alvejados. A bala varou o bloco, atingiu a senhora dentro do quarto. O pânico tomou conta de tudo naquele momento. O medo pra gente correr até mais rápido do que vento. E nessas horas você vê que nem nada é perfeito. É capital da alegria ou capital do sofrimento. Quem tá incluído nessa guerra diz que não tem nada a perder. A vida é preciosa, mas quem não tem medo de morrer? O governo só vai na baixa através de um órgão, APM. Calmaria se estende aqui quando o comércio está contente. Caracol defende o seu, ninguém perturba ninguém. Mas o diabo fala o jogo sujo, faz inocente de refém. Traficantes, homicida, polícia, X9. Esse último é o pior, por aqui constantemente morre. Pra conseguir uma arma, senta até em um cacetete. Serviçal, descartável, paga pau, marionete. Divira com a cachaça, põe mais com atitudes erradas. Final de semana santa, se tranque e não sai de casa. O vinho vira sangue, a Páscoa de julho de Jesus Cristo. De sexta a domingo, 28 homicídios. Olhos esbugalhados, gritos estralam das sandálias. Tiro pra tudo que é lado, se joga no chão, corre, corre na baixa. Tiroteio rola sempre de surpresa. Não espere tempo ruim, não fique de bobeira. Ainda ontem caiu bem ali, bem ali, bem pertinho do beco do Seri. Um dos ex-policiais que confiava na sua arma, espancava e humilhava, protegido pela farda. Vergonha pra categoria com seu trabalho errado. Colheu o que plantou e agora é finado. Polícia ou bandido que aprontou tem sua hora. Sobrou para inocente, a mãe que nunca se controla. Tráfico de drogas. Polícia ou políticos estão envolvidos. É difícil confiar em quem é amigo ou inimigo. Eu canto a realidade que os cabeçaduras não enxerga. Olha pra favela, é a verdadeira guerra. No estado minha TV está bem perto de você. O homem é o inimigo, pense, tente entender. Eu vou falar agora pra você não se acomodar. Olha o diabo tentando dentro do bar. Está no copo de cerveja, no jogo, no conhaque. Paga o culto pra estourar mais um massacre. Só pensa na cachaça, esquece da família. Dando motivo pra acontecer, incentivando mais uma briga. Mente vazia dos manos, a procura de aventura. Atrás da mulher dos outros, cavando a sua sepultura. Quer ser putão, Ricardão, um dia a casa cai. Você na cama com a dona vai ser feio demais. O peão chegando mais cedo, entrou em casa, ele te viu. Te manda com a mulher, para a puta que o pariu. Que morre quem perde a vida, e ele tinha sua razão. E você no lugar dele, qual a sua reação? Final triste, pro início de uma parada errada. Tanta paulada, tanto pacato, se abaixa que lá vem bala. A chapa esquenta de bêbado, rei. E fique sabendo, vagão. Galinha que acompanha pato morre afogada. Tamo nas paradas.